prisão preventiva sofrida em dezembro, o relator do Conselho de Ética, vereador Celino Fertrin, informou que o relatório do Conselho quanto à acusação, né, por quebra de decoro parlamentar com possibilidade de perda de mandato deve ser finalizado até a quinta-feira, dia 18. Na sequência vem chegando o Sidney Busanello com as notícias do esporte aqui na Terra das Cataratas. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Estamos novamente aqui para bater um papo com você e com o ouvinte Transamérica. Expectativa para o início do Campeonato Brasileiro de Futebol neste fim de semana? Isso mesmo, Guilherme. E nós aqui do estado do Paraná teremos vários representantes em se tratando de Campeonato Brasileiro, seja Série A, Série B, Série D também, como é o caso do Foz Futebol Clube. A bola começa a rolar neste final de semana na Série B. A competição já começou ontem, mas para as equipes aqui do estado do Paraná, a Série B começa hoje, porque o Paraná Clube joga em Natal, no Rio Grande do Norte, contra o ABC, jogo marcado para as 4h30 da tarde, e no mesmo horário, o Londrina recebe o Internacional no Estádio do Café, hoje à tarde lá em Londrina. Então, Paraná e Londrina vão representar o nosso estado na Série B do Brasileirão. Já na Série A, temos a dupla Atletiba. O Atlético estreia domingo, 4 da tarde, em Salvador, na Fonte Nova, contra o Bahia. E o Coritiba, na segunda-feira, fechando a primeira rodada, 8 da noite, no Couto Pereira, contra o Atlético Goianiense. Coritiba e Atlético na Série A, Londrina e Paraná na Série B. O estado do Paraná não tem nenhum representante na Série C e terá 3 times na Série D, na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Só que a Série D vai começar no próximo final de semana. Na Série D, o Operário de Ponta Grossa, o PSTC e o Azulão, o Foz Futebol Clube, serão os representantes do futebol paranaense. Vamos falar aí do Brasileirão Feminino. A equipe aqui de Foz perdeu nesta semana uma chance aí de ficar entre as 4 primeiras na zona de classificação do seu grupo? Até porque, Guilherme, jogou contra o lanterna do grupo. Foi até Salvador, na Bahia, e ficou no empate com Vitória, 2-2. Aliás, chegou a estar perdendo por 2-0 e foi buscar o empate. Considerando aí que o Vitória é o último colocado e que em 11 rodadas não venceu nenhum jogo, o Foz teria a obrigação de ganhar do Vitória para seguir na briga pela classificação. Agora, o Foz realmente deixou escapar uma grande oportunidade, porque os adversários diretos, a Ferroviária e o São José, também tropeçaram na rodada. A Ferroviária, em casa, perdeu para a Ponte Preta por 1-0. E o São José jogando contra o Rio Preto, embora o Rio Preto seja o líder do grupo, mas o São José também não ganhou, empatou em 1-1. Então o Foz deixou realmente escapar uma grande oportunidade. Restam apenas 3 rodadas para terminar a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E na próxima quinta-feira, Guilherme, aqui em Foz do Iguaçu, às 19h, no estádio Pedro Basso, o Foz Cataratas recebe o São José de São José dos Campos, um time que briga diretamente com o Foz pela vaga para a sequência do campeonato. É jogo decisivo, jogo importante para as pretensões da equipe iguaçuense. Você citou aí que tem jogo então do Foz feminino na quinta-feira. Já na sexta-feira nós temos aí compromisso também por competições nacionais no futsal aqui na cidade. Aí já valendo pela Liga Nacional, na sexta às 19h, o Foz Cataratas Futsal recebe o forte time do Joinville no ginásio Costa Cavalcante, na sequência da Liga Nacional. Jogo para ginásio lotado, viu, Guilherme? Joinville é um time de camisa, de tradição dentro do futsal brasileiro, e certamente o torcedor vai marcar presença na sexta no ginásio Costa Cavalcante. Confirmando mais uma vez, 19h, Guilherme. Muito obrigado, Sidney Busanello. Você volta na segunda-feira? Segunda-feira, 18h, fazendo um balanço do fim de semana esportivo com o nosso Papo de Craque. Valeu, Guilherme. Um abraço. Até mais. Participação de Sidney Busanello falando de esportes aqui no Front e reforçando, hein? A melhor informação esportiva você confere de segunda a sexta a partir das 18h no programa Papo de Craque. Vamos de música agora? Daqui a pouquinho, hein? Nem pense em fugir. Vem aí o terror nosso de cada semana, aquela goleada que a gente leva da vida. Quadro do 7-1 da semana, programa Front até meio-dia. Sometimes words have to mean. tree by the brook. There's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misheard.